Repertório atualizado. Ensaio promocional. André CDs, o moral de Bicoara. Arrocha. Com meu olhar, tentei lutar pra não me apaixonar. Me apaixonar, perdi minha cabeça, amor. Fiz um chaminho só pra te atiçar. Deveria mesmo ela me entregar. Me entregar. Quero tanto teu amor. Quando eu vi, foi logo. Entreguei no love, quero ser teu love. Eu quero ter você até o amanhecer. E o clima que rolou foi cenas de amor. Quero ter você até o amanhecer. E o clima sobra de atiça. Deveria mesmo era me entregar. Me entregar.